Polícia Estação Bonitirana aqui do local. Confirme, atende aí da Clareza 2. Por aproximadamente mais de 3 minutos, ou por solicitação ao controle, sai aqui da área e vou pro litoral. Hotel Índia Índia, autorizado sobre voo, reporte para a Graça Salvador. Entendi. Confirmar vento por 3396 novamente. Confirme. O vento, por favor. Vento 220 graus com meia dúzia de nós. 220 meia dúzia, obrigado, 3196. Azul 4060, passa 250 a 160. Azul 4060, sendo identificação, autorizado chegada CARI, desce e mantenha nível 060. Desce o CARI, desce ao 060, Azul 4060. Desce a nível 120. Hotel Índia Índia, mantenha aqui antes pés, coisa cheia, reporte que está sua. Estou conseguindo abaixar a velocidade. Eu estou seguro, sente a guarda-copa na 777, informa a operação agora com a pista 28 em função da direção e intensidade do vento. E procedimento daquela pista será gol levar o Gonza após direto para Porto Seguro, o gol 1777. 128, gol levar o Gonza após Gonza direto Porto Seguro, o 1777. Zero. Para o azul 4060050. 4390, já conseguiu ir lá, tá? Controlando a vertical de Itapuã, se autorizado, desejaria subir aqui para 1000 pés por algum instante. 390, mantém 380. Afirmativo, eu tô aqui na vertical de Itapuã, a intenção agora é subir para 1000 pés por alguns instantes. Quantos minutos? é autorizado ou no Mil Pés, ou até o Índia Índia. Índia, vertical, está fora, Mil Pés. 60, terminal na Reclodinho Livre, segmento terminado está suspenso para Ilhéus, descendo o Mil 120. Após 50 aqui, por umas 8 milhas aproximadamente. Ciente, após término de desvio no plano de cara, então 39 milhas. Ok, após desvio o cara, tem algum tráfego conflitante com a gente aqui agora? Sim. Algum tráfego que conflita com a gente, tá 396? Negativo. Fistinho Salvador 28, agora a pegada Cari está presente, foi na Prodijó. Desvio, tá 396, pode voar o Zan, cara, e daí fica meio contramão daí depois. Mantenha o perfil, vou na prova de cara e após o Zan. Então 3096, autorizado, sinal reporte estabilizado. Tá, reporte estabilizado, 3096. Ainda controle? Mas escuta. Pra descida pra 500 pés? Negativo. Gente, eu desço para 500 pés e reporte Pitofan. Gente. Ainda autorizado, chame torre 118 a Salmeia. Aproximação pátio 4 até onde a Índia, vento de 210 graus, com meia dúzia a nós, forme no solo. Tente, chamaria no solo até onde a Índia. Azul 4182. Chame, recife 2545 até no 2685. Ativo, senhor, estabilizado, foi ele. Mete LS do Lu, torre 1186. Tão 3196. 186, obrigado. Torre Salvador, bom dia, 3196, foi ele, baixar travado. Ciência até onde ainda falo controlado em frequência. Obrigado pelo apoio. Tan 3196, está autorizado o pouso. Confirmando que continua a aproximação lá do Azul, está aguardando a liberação da pista. Informa que os últimos 90 metros estão impraticados. Okay? O vento é de 2190 com 62, 3196. É ciente, os últimos 90 metros impraticados, 3196. Desça via para 2000 pés, altímetro no 0, 1 mil. Reporte estabilizado, localizador, pista 28. Via para 2000, 1016, chamarei no localizador, 4060. Autorizado, pista 28, vento 2,0 graus, com 7 nós. Reposto 3,96. Até onde ainda estando mais no transponder? Bom dia, senhor, identificação, chegada CARI, desse mantenha o nível 040, altímetro no 0, 1 mil, aguarde o final do procedimento ILS, ILS Zulu para pouso na 28, 6740. Até o 40, ILS Zulu 6740. Poderia confirmar somente os últimos 90 metros praticados de ataque de Charlie, está operando? Solas 3196, bom dia, táxi em frente, Alfa Juliette, Alfa Índia para o portão 01, TAM 3196. Alfa Índia para o 01, 3196. Controle Azul 4060, pode voar usando a presente? Tempo controle? O Azul, você pode curvar a esquerda na flor de Usan, cortar um pouquinho. Ok, está autorizado, reporte localizador. O Azul 4060. Chamarei no localizador 4060. Autorizado Galeão, nível de voo 380. 380, aproximou no 4. Decolada 28. Mantenha reta até o 030. Mantenha reta até o 030. Após o perfil da saída Gole, Eval, Gonza. Após Gonza, direto, CRAT, limite da FIA. Aerovia aproximou no 4 até Toquinha, após conforme o plano de voo. Frequência do controle Salvador 11935, a torre 118, meia dúzia. E se o transponder 5434, TAM 3191. Ok, autorizou o Galeão 380, guia perizuru 4, até Toquim. Decola da 28, mantém a proa até o 030. Pós Gole, Eval, Gonze e Crat. 1935, 1862, 5434, 3191. Fala um pronto para o estacionamento 3191. Para. No 777 na escuta do solo? Na escuta no 777? É só retificando, na sua saída inicialmente deverá manter a proa até o 030 após executar o perfil da saída conforme instruído. No 777. Gente, Gole, Eval, Gonza, mantém a proa decolando da pista 28 até o 030, após prossegue na subida. Ou no 777 e no 4 para pushback e acionamento. Autorizado, reporte táxi no 777. Gente, reportarei. No localizador, cabeceira vista, azul 4060. Complete o ILS Zulu para 28 e chame a torre 1186, azul 4060. 18640. Torre Salvador Azul 4060. Cheque trem autorizado, pouso pista 28, vento de 240 graus com meia dúzia de nós, ajuste no 0 no meia. Ok, pouso livre, pista 28, azul 4060. Confirme 1200 metros ainda creditado com Fabiantins. Apenas últimos 90 metros. Ok, então, obrigado. 17 a 2.6740. Siga 6740. Pode levar até 2.016. Negativo, chegada Cari, 2.000 pés, aposta localizador, a pista 28, o ILS Zulu. Vamos lá, 6740. Logo 1-7, pronto para táxi, 153 a bordo, 3 horas alterna. Tem táxi autorizado para o ponto de espera da cabeceira 28. Quando lá chame torre 118, meia dúzia, gol 1-7. Gente, até a ponte da 28, 18, meia dúzia lá, 1-7 para cópia da autorização. Porto Seguro 320 na Peruísque 50, decola da 28, mantém a reta até 3.000 após Gol, Leval, Gonza, posição Gonza, direto Porto Seguro. Frequência do controle 119.35 e a torre em 118, meia dúzia. Seu transponder 5431 no Gol 1-7. Gente, autorizado 320 para Porto Seguro, via Peruísque 50. Decola da 28, mantém a proa até 3.000, Gol Leval Gonza, após Gonza Porto Seguro, transponder 5431, controle 1935. Ponto de espera, chame torre 18.6, uma boa tarde, 1-7. Obrigado, boa tarde. 3, vou livrar a próxima esquerda, tá com o Charlie, chama 121, décimo 9. 219. Alô, Salvador, Azul 4060, vai levar, não se escuta. 74060, tem táxi autorizado, Alfa, pode ingressar aí na Alfa, ingressa na parte fundo, seu portão de número 9, 4060. Via Alfa para o portão número 9, 4060. O 6740 pode ir para o meu próprio 6079. Azul 4082, tomará 40. Cari, aqui para Salvador. Portão número 2. Está autorizado, reporte táxi 3191. Autorizado, chama a 3191. 24, Recife. Aguarde chegada a Cari para Salvador, da apresentou na Florijona. Florijona, Juliette Oscar, November Alfa. LS Zulu, pista 28, torre agora em 1 no 8 decimal 6. 86, atente, 40, grave. Torre Salvador, Webjet 67, 40, para série, bom dia. Objeto 6740, check trem, autorizado pouso pista 28, frente de 230 graus com 08 nós, ajuste no 096, apenas últimos 90 metros fechados. 7, 40. Tá checado 6740, avista. Positivo, autorizado pouso. Leve pouso. Nada bem precostado, senhor. Qual é a planta modular? Bono 754, pista nível 1, 60.